Antes de lermos o texto, eu gostaria que você prestasse atenção nessas três palavras que eu quero destacar: conhecimento, sensibilidade e posicionamento. Conhecimento, sensibilidade e posicionamento. O conhecimento diz respeito a interesse, curiosidade, estudo. Se você quer conhecimento, você precisa ter interesse, você precisa ter curiosidade, você precisa parar para estudar, algo que está cada vez mais raro hoje. Nós estamos acostumados a ver foto e uma pequena mensagem de uma linha, no máximo duas linhas, no celular, mas parar para estudar, para ler, está se tornando algo raro. E isso é preocupante, isso é problemático, isso precisa ser cuidado. Segunda palavra é sensibilidade, que está diretamente relacionada a ter princípios. Conhecer e ter, viver os princípios. A ter discernimento. A ter direcionamento. E uma das coisas que também está sumindo da praça é sensibilidade. As pessoas não estão mais sensíveis a quase nada. A maioria das pessoas vai vivendo o dia a dia insensíveis ao outro, às circunstâncias, ao que acontece à volta, e cada vez mais interessado só naquilo que é o interesse próprio. Então, assim como o conhecimento está sumindo da realidade das pessoas, embora a gente tenha excesso de informação, a sensibilidade também está sumindo da nossa vida. Um exemplo simples é que as pessoas não estão mais sabendo se comportar, proceder em cada circunstância. As pessoas não sentem mais, não discernem mais, não se sensibilizam mais com tanta facilidade às circunstâncias que estão vivendo. E a terceira palavra é posicionamento. Já que eu não tenho conhecimento, eu não vou ter sensibilidade. Se eu não tenho sensibilidade nem conhecimento, eu também não tenho como ter um posicionamento. O posicionamento está diretamente relacionado à missão, à fé, à coragem e à obediência. Eu não tenho dúvida de que, assim como isso está me ajudando, vai te ajudar muito, mas é muito mesmo. Você pode escolher de olhos fechados qualquer assunto da sua vida hoje que você vai conseguir enquadrar nessa questão que o Senhor está nos trazendo nessa manhã. Nessa dimensão dessas três palavras e no que a Bíblia diz sobre isso. O que que o Senhor quer nos ensinar sobre isso? Conhecimento, sensibilidade e posicionamento. Qualquer que seja o seu desafio, qualquer que seja a sua circunstância, se você guardar esses três passos, eu vou tomar conhecimento. Eu quero adquirir conhecimento. Poderíamos chamar também assim, eu quero que venha luz sobre isso. Em outra circunstância, eu poderia dizer assim, eu vou ter um diálogo. Em outra circunstância, a gente pode dizer assim, eu vou abrir o coração, eu vou fazer perguntas. Em outra circunstância, a gente pode dizer assim, eu vou ler o livro, eu vou estudar a Bíblia. A segunda palavra, sensibilidade. Eu não quero a correria da vida. Eu não quero a correria da vida. Eu quero ter tempo para sensivelmente desfrutar de tudo. Saber como me portar em qualquer circunstância. Eu não quero ser atropelado pelos modelos, pelos clichês, pelos padrões que hoje rodam automaticamente e a gente vai se inserindo neles. Eu quero realmente ter conhecimento, ter sensibilidade e me posicionar. Eu quero ter um posicionamento específico em todas as circunstâncias. Não significa que eu tenho que me manifestar em todas as circunstâncias, que eu tenho que dizer o que penso e o que acho em todas as circunstâncias. Não é isso que eu estou ministrando. Mas eu preciso ter um posicionamento em todas as coisas. Eu assisti uma reportagem de uma família com muitos parentes em Governador Valadares. E se você conhece Minas, você sabe que... Eu tô tendo muito eco e pouco retorno aqui. Eu estou me perdendo um pouquinho, só na concentração. Acho que só um pouquinho aqui. Obrigado. Quem conhece Minas sabe que Minas é um dos lugares mais tradicionais do Brasil. Quem conhece o leste de Minas sabe que, dos tradicionais, os mais e mais tradicionais estão aí por essa região. Se você conhece Valadares, e não estou falando mal de Valadares, você vai saber que a sociedade, o povo, naquela região toda, é extremamente tradicional, conservador. Isso é coerente com Minas. Então, a reportagem mostrava um casal de homossexuais, dois rapazes que fizeram uma aventura na vida para conseguir que alguém, como barriga de aluguel, em algum país da Ásia, gerasse um bebê. E todo o processo disso, muito difícil juridicamente, politicamente, socialmente, financeiramente, emocionalmente, e a reportagem trouxe toda essa história. Até que com muito custo, muita dificuldade, muita dor, muito caro, eles conseguiram trazer a criança. E aí fizeram uma festa em Governador Valadares para a chegada dos dois rapazes com a criancinha que foi gerada. E na reportagem eles mostraram aquela família tradicional mineira, vovô, vovó, papai, mamãe, titio, titia, todos maravilhados com a forma de amor que hoje a sociedade diz que é amor. Enquanto assisti aquilo, eu fiquei pensando, como pode um senhor e uma senhora de duas gerações para trás, que viveram com valores assim inegociáveis do reino de Deus, com tanta facilidade se amoldarem a essa realidade? E para que você saiba, eu não estou fazendo julgamento algum dessa realidade. Eu não estou dizendo se é certo, se não é, se é bom, se não é. Eu não estou julgando aquelas pessoas, eu não estou julgando a homossexualidade, eu não estou julgando a prática de dois homens quererem gerar o filho na barriga de alguém lá na Ásia e pagarem e trazerem isso. Eu não estou julgando, eu só estou contando o fato. E o meu questionamento é como esta família tradicional, como essa família é arraigada a valores, a princípios, hoje transformou todos esses valores ou se adaptou a toda essa realidade? Será que ninguém tem outro posicionamento a não ser aceitar, concordar, gostar, admirar, se envolver, aceitar e, mais do que isso, adotar como realmente algo de Deus? Estamos vivendo um tempo em que a maioria de nós está tendo dificuldades de se posicionar. O que é que eu tenho que falar? Qual deve ser minha ação, minha reação, minhas atitudes? E eu quero frisar, eu não estou falando isso em relação apenas ao assunto homossexualidade, eu estou falando com relação a qualquer assunto da vida. O menino, muito novinho, ele já começou a ter uns hábitos e umas práticas e querer algumas coisas, e quer porque quer, e quer porque quer, e quer porque quer, e de repente o pai se vê sem saída, a mãe se vê sem saída, e tem que aceitar. Qualquer coisa. E nós estamos vendo uma sociedade que perdeu, ou vai perdendo aos poucos, a estabilidade, a segurança, a consistência para se posicionar. Eu não estou falando de bater o pé, de ser cabeça dura, de não aceitar, de não mudar. Estou falando disso, não. Nós estamos num tempo em que nós precisamos nos abrir a inúmeras mudanças que nós nem sabemos como vamos nos adaptar a elas, mas nós precisamos recebê-las. Em todas as áreas da vida, você está sendo desafiado a mudar a forma de fazer o que fez a vida inteira. E talvez na maioria dessas circunstâncias, eu e você temos que nos adaptar ao novo modo de fazer um mundo de coisas. Isso é salutar, isso é necessário. Não é tão fácil se você decide não jogar fora valores. Mas é possível, se você, guardando valores do reino de Deus, decide se adaptar ao novo modo de fazer todas as coisas. Não se chama tax, mas do jeito que chamava antigamente. Alguns ainda chamam, mas é muito menos, é muito mais fácil você chamar tax de outra forma. E, na verdade, eles vão te dizer que nem é tax. Mudou a forma de pedir pizza. Mudou. Hoje você tem um universo atraente do motoqueiro, daquela empresa, Rappi, Uber Eats, Glovo, iFood. E não só as pessoas estão mudando a forma de pedir comida, mas os modelos de negócios estão completamente diferentes. Isso não me obriga a mudar tudo. Mas em algumas circunstâncias eu preciso me adaptar. E ainda assim, eu preciso ser uma pessoa de posicionamento. Porque até para me adaptar ao que é possível e necessário ser adaptar, eu preciso de posicionamento. E se eu quiser posicionamento, eu preciso ter uma missão, eu preciso ter fé, eu preciso ter coragem, eu preciso também decidir obedecer. E para eu me posicionar em qualquer assunto, você pode estar pensando agora em qualquer assunto da sua vida. Uma decisão, um pedido que o menino fez, algo que o seu marido quer, sua esposa falou, no seu trabalho, no seu emprego, na vizinhança, na amizade, qualquer assunto que você precisaria se posicionar e talvez nem saiba que precisa se posicionar, você precisa de ser mais sensível. Porque se eu não for sensível, as coisas vão passando e me atropelando, e eu vou dizendo, é assim, é normal. Eu preciso ser sensível. E não apenas sensível a tudo que está acontecendo, mas principalmente sensível às coisas que eu não posso deixar de perceber. E para eu ser sensível assim, eu preciso ter conhecimento. Sem conhecimento eu não consigo avaliar, decidir com segurança. Esse texto que nós vamos ler nos ajuda um pouco. Vamos ler Números capítulo 12, versos 1 a 8. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vocês três, saiam à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele boca a boca, face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O contexto, ele é muito mais amplo e ele nos leva a uma série de outros assuntos. Mas Miriam e Arão, irmãos de Moisés, não gostaram de algumas coisas e aquilo foi acumulando. E quando Moisés resolveu se casar com uma outra mulher, e ainda assim, ainda acima disso, uma mulher estrangeira, cuxita, da nação dos povos de Cuxi, eles ficaram magoados, chateados, e aí a gota entornou. O cálice entornou, foi a última gota. E aí eles disseram, você está achando o quê? Você está achando que Deus só fala com você? E Deus vem, e isso é literal, isso é verdadeiro, e fala com os três. Os três saíram das suas tendas, das suas casas, ou de onde eles estavam, e foram em direção à tenda da congregação. É até possível você imaginar que os três se encontraram no meio do caminho. Onde você está indo? Lá na tenda. Eu também estou indo. Por que você está indo? Deus mandou eu vir ir lá para a tenda. Deus me falou também. Deus falou para os três irem para a tenda. E os três foram para a tenda. E quando chegaram na tenda, uma nuvem desceu, Deus desceu no meio daquela nuvem, se apresentou a eles, e o texto está nos dizendo, Arão e Miriam, vem cá. E os dois se aproximaram, e aqui a expressão é se apresentaram. E aí o Senhor falou com você, presta atenção. Eu quero que vocês saibam que é normal que haja profeta no meio de vocês. Eu criei isso. Eu quero que vocês saibam que o profeta, ele pode receber da minha parte em visão, em sonhos. É como se Deus estivesse dizendo a eles, vocês estão entendendo que isso vem de mim? É da minha parte? Vocês estão entendendo que tem pessoas a quem eu dou revelações? Tem pessoas a quem eu dou conhecimento de tudo, inclusive em sonhos e em visões. E Deus poderia estar falando isso conosco hoje, da mesma forma, porque continua valendo. Filho, é normal que no meu reino eu fale com os profetas por sonhos e por visões. Em nenhum outro lugar das Escrituras o Senhor alterou isso. Pelo contrário, os dons do Espírito manifestam também essas ações de Deus. E aí Deus ainda falou com Miriam e com Arão. Presta atenção. Agora, com o irmão de vocês, é mais diferente ainda. Com o irmão de vocês, eu venho pessoalmente e falo com ele face a face. É como se Deus estivesse dizendo a eles assim: prestem atenção, esse negócio de eu revelar, de eu falar, de eu instruir, vocês precisam saber que isso é normal. Vocês precisam saber que eu revelo com sonhos e com visões. E mais, vocês precisam saber que com seu irmão eu tenho um outro relacionamento ainda. Eu venho pessoalmente falar com ele. E aí o Senhor completa e diz assim: por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão afrontando a vida dele? Por que vocês estão querendo se levantar e não honrá-lo? Por que vocês não o temem e se levantam contra Moisés? Preste atenção, Arão e Miriam. O fato dessa pessoa receber de mim o coloca numa condição de autoridade. Se eu estivesse lá com essa minha mensagem, eu ia aproveitar para dizer assim: então realmente saber disso me ajuda a estar mais sensível? Sim, Miriam. Agora que você sabe que sou eu que dou palavras, sou eu que revelo em sonhos, que eu revelo em visões e que eu falo pessoalmente com as pessoas, agora você pode ter uma sensibilidade maior, melhor para essa circunstância que vocês estão vivendo. Aí você aplica no assunto familiar. Você não gostou da cunhada, né, Miriam? Eu não gostei dessa mulher. Pois é, então, todas as suas circunstâncias, você comece a avaliar com mais sensibilidade. Qual sensibilidade? Nesse caso, de uma forma muito pontual, que eu falo com as pessoas, que eu levanto. E quando eu levanto uma pessoa, quando eu revelo em sonhos, quando eu revelo em visões, e quando eu me achego e falo pessoalmente com ele, essa pessoa tem um nível de autoridade espiritual. O Senhor estava dizendo assim: você está vendo a importância disso? A importância de você saber, de você conhecer que no reino funciona assim? A importância de, ao saber que funciona assim, que esse homem tem uma autoridade, você vai lidar com o probleminha familiar, da dificuldade com a cunhada, de outra forma. E aí eu e você podemos encerrar aqui e dizer: Senhor, me ajuda. Quais são as coisas que eu preciso saber e que vão me deixar mais sensível para eu entender as minhas questões particulares, familiares, pessoais, financeiras? Eu estou achando, eu estou pensando, eu estou chateado, eu estou assim, não estou assado, ou eu nem dei atenção nenhuma, mas quais são as coisas que eu preciso conhecer e que vão mudar a minha forma de enxergar as circunstâncias? Se a gente for um pouquinho à frente, 1 Samuel, capítulo 3. Vamos começar do verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Você consegue montar a fotografia do que estava acontecendo lá atrás? O Senhor falando com Moisés, com Arão, com Miriam: olha, eu falo com as pessoas através de sonhos, de visões. Eu falo com quem eu quiser pessoalmente. E passado um tempo, lá na frente, o Senhor vem e diz assim: a palavra do Senhor era rara. Quase ninguém ouvia a voz do Senhor. as visões já não eram mais frequentes. O que aconteceu no decorrer do tempo que o Senhor parou de se manifestar às pessoas, de inspirar as pessoas, de instruir as pessoas, de revelar as pessoas com sonhos, com visões ou face a face? E nós estamos vivendo esse tempo. Se vamos ter um livro com tudo escrito, não sei, lá na eternidade, nesse capítulo, nós vamos ver o Senhor escrevendo de novo, com o passar do tempo. Poucas pessoas ouviam a minha voz. Poucas pessoas tinham visões, sonhos. Poucas pessoas falavam comigo face a face. Por isso, não têm conhecimento. Perderam a sensibilidade. E não têm elementos, subsídio para se posicionarem. Vão caminhando ao sabor do vento, vão caminhando à moda do que ditada aí pela sociedade. Vão caminhando. Sem segurança, sem conteúdo, sem certezas, convicções, sem propósito, sem alvo, sem direcionamento. E qualquer onda, qualquer vento, qualquer problema, qualquer questão que aconteça, desestrutura tudo. Pode ser o problema com a cunhada, pode ser o problema da barragem, pode ser uma notícia contra o presidente, pode ser um caminhão de donativos que está chegando para socorrer o povo. As pessoas vão estar enlouquecidas, não vão saber se posicionar. Deus, na minha vida pessoal, quais são as coisas hoje que eu precisava me posicionar? Que eu precisava ser mais sensível? Que eu precisava ter mais conhecimento, porque se eu não cuidar de ter conhecimento, se eu não me dedicar, se eu não estudar, se eu não me aprimorar, se eu não me render e abrir mão de outras coisas e buscar o conhecimento, eu não terei sensibilidade. Se eu não tiver sensibilidade, eu vou ser um poste, ou eu vou ser um boneco de borracha, para cá e para lá, ou eu vou ser nada, chuchu, que pega o gosto de tudo que está à volta. Então, no versículo 2, nós lemos assim: certo dia, lembre-se de que naqueles dias não se ouvia falar de Deus, não se ouvia a voz do Senhor, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ele já estava ficando cego, tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Preste atenção na expressão: antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Quanto mais nos nossos dias ouvimos menos a voz, temos menos visões, temos menos sonhos, temos menos revelações, temos menos intimidade com o Senhor para falar face a face com Ele, mais a lâmpada do Senhor se apaga. Isso está perfeitamente coerente com a palavra de Paulo a Timóteo, que diz: nos últimos dias, o amor de quase todos esfriará. Isso é o que está acontecendo comigo, isso é o que está acontecendo com você. E se nós formos uma igreja que a gente vem aqui e fala um monte de coisas religiosas e vai embora cheio de fantasias, nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Mas se nós quisermos ser uma igreja para valer, nós precisamos assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber do Senhor, eu quero ter conhecimento, eu quero ser mais sensível e eu quero aprender a me posicionar. Então, o Senhor veio, ainda que com poucas visões, poucas revelações, pouca gente sensível, pouca gente conhecendo o Senhor. E se você conhece a história de Eli, dos seus filhos, da época de Israel, ali naqueles dias, você vai saber que nós estamos mais ou menos do mesmo jeito. A lâmpada do Senhor está quase se apagando. Nós poderíamos estudar isso aqui no contexto físico do templo. A lâmpada não podia apagar. Tinha que ter azeite na lâmpada continuamente, o fogo nunca podia se apagar e um sacerdote do Senhor não deixaria nunca faltar azeite. Mas na vida de muita gente que deveria ser sacerdote do Senhor, o azeite já não existe mais, por isso a lâmpada está se apagando. E se você se lembra de alguma experiência na roça, você sabe que quando a lamparina acaba o óleo, o pavio fumega. A fumaça preta, intoxicante, fedida. Não só as trevas chegam, mas aquele odor também chega. A lâmpada não pode apagar. Minha lâmpada não pode apagar. Sua lâmpada não pode apagar. Eu e você não podemos nos deixar levar por essa vida e só frequentar um culto. Eu preciso do óleo do Espírito Santo, eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso de mudanças na minha vida, eu preciso de mais de Deus. A bênção é que eu e você podemos crer que mesmo que a lâmpada esteja quase acabando, o Senhor resolve falar com quem é criança. O Senhor resolve falar com quem se despoja de toda estrutura adulta que a gente tem e se torna como uma criança. Samuel ouviu o Senhor chamando e disse assim: eis-me aqui. E olha o que diz a continuidade. Versículo 5: correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse a ele: não, filho, eu não te chamei. Vai dormir, volta a deitar. E ele voltou a deitar. Ainda que eu e você sejamos crianças e não sabemos distinguir ainda muito do mover do Senhor, se continuarmos criança, o Senhor vai insistir. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse a ele de novo: não, eu não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Aí você pode pensar que Samuel era um menino que havia crescido na igreja. Ele era o coroinha de Eli. Ele era o substituto futuro de Eli. Ele estava sendo preparado no seminário da igreja, dia após dia. A mãe dele tinha deixado ele lá para morar e viver para sempre na igreja e conhecer a Bíblia, e conhecer os fundamentos, e conhecer todas as regras, e conhecer toda a liturgia, conhecer tudo de Deus. Mas ele escreve assim: Samuel não conhecia o Senhor. Essa palavra conhecia aqui não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de experimentar. Muita gente está no culto insensível. Continua no seu celular, continua nas suas ideias, continua nos seus pensamentos, continua quieto, continua calado, não tem sensibilidade para ninguém que está ao lado. Ele, na verdade, nem gosta que fique chegando no negócio de orar, de chamar, de abraçar. Não é sensível a nada. Pode ter alguém chorando do lado, pode ter alguém precisando do lado, pode ter uma música para declarar ao Senhor. Ele não é sensível. A gente vê daqui da frente alguns a vida inteira insensíveis. Não conhecem o Senhor. E nessa manhã o Senhor está falando comigo e está falando com você, irmão. Minha chance e sua chance não sei se a última, mas uma das últimas. Pelo tempo que vivemos, de nos despertarmos. Eli, Deus me chamou de novo. Não fui eu, não. Eli, eu ouvi a minha... Volta lá. Então Samuel voltou e deitou. Versículo 8. O Senhor, pois, chamou a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então a ficha de Eli caiu. Meu Deus, eu estou nessa vida no automático. Eu já não tenho mais conhecimento do Senhor, eu já não tenho mais sensibilidade, eu já não me posiciono, meus filhos aqui fazem o que querem, a nação está toda corrompida, já não tem culto, já tem... Meu Deus do céu, o Senhor veio de novo, o Senhor falou com alguém? Samuel, foi Deus que falou com você, não fui eu, Samuel. Há quanto tempo a gente não ouve Deus falar com alguém nesse lugar, Samuel? Deus falou com você, volta lá, meu filho. E quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, Deus continua falando em sonhos, em visões. E Deus tem Moisés. Deus tem gente que Ele quer que conduza o projeto dEle. Deus tem gente com quem Ele vai falar face a face. E se você fosse apenas um religioso, você ia dizer que esse é o padre, esse é o pastor, não, esse é o bispo, não, esse é o profeta. Não, não, por causa de Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo e todos nós podemos entrar na sua presença confiadamente. E pelo seu Espírito, Ele agora vem e fala face a face com quem quiser. Não é só com um líder. E se você não tem essa experiência, eu estou chamando a sua atenção. Você precisa urgentemente, isso é vital, de passar a ter experiências. De ouvir o Senhor falando com você em sonhos, em visões e face a face. É possível isso. Versículo 10, então veio o Senhor, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado a respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Nós estamos nos aproximando cada dia mais, irmão, a uma velocidade inimaginável de um dia de juízo, de um dia de prestação de contas. E eu e você podemos participar de uma igreja linda, de uma igreja cheia de coisas lindas, legais para a gente fazer. Ou talvez a igreja que a gente participa não tenha algumas coisas que a gente gostaria, então a gente pode ir para algum lugar que vai ter coisas legais que a gente gosta, que a gente, uau! E se você continuar sendo só um membro que frequenta uma igreja, não importa onde, agitada ou parada, mas só frequenta, você não ouve mais a voz do Senhor, você não tem mais revelações, sonhos, visões, você não tem face a face com Ele, o que vai acontecer é o que aconteceu com Eli. O Senhor vai dizer assim, ó, vai chegar um momento que não adianta nem orar mais, é condenação, porque vai chegar, irmão. Ah, não, mas eu sou salvo. Eu sei que sou salvo, porque eu vejo o Espírito do Senhor me conduzindo. A palavra do Senhor diz, os filhos é que são conduzidos pelo Espírito. Senhor, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Eu quero ter discernimento. Eu quero ter sabedoria. Eu quero buscar o Senhor. O salmista diz, no Salmos 25, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Vai ouvir a voz do Senhor. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Em outras palavras, você vai andar em paz, filho. E sua casa e seus filhos vão herdar a bênção, filho. Versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Nós vamos começar no dia 10 de março o estudo da Bíblia. E não pode ser só uma alternativa de estudo. Eu preciso gerar isso em mim. Eu quero, nesse ano, conhecer mais a palavra. Dá licença, meu amigo, meu familiar, meu visitante, dá licença, meu pai, minha mãe, dá licença, minha programação, dá licença, o que eu gostaria de fazer domingo, dá licença, mas eu decidi priorizar o Senhor. E isso vai ser aqui dentro de mim algo de elevadíssima honra, elevadíssimo valor ao Senhor. Deus, eu verei o Senhor intervir, eu verei o Senhor reagir, porque eu vou fazer algo que vai mexer com o Senhor. Eu vou estudar a tua palavra, eu vou perguntar, eu vou buscar, eu quero conhecer a Deus e prosseguir conhecendo o Senhor. Eu quero, Senhor, saber da tua palavra qual é a tua direção para cada um desses assuntos da minha vida. E eu quero ver minha sensibilidade sendo elevada. Eu estava no culto, e tocou uma música, e falaram uma frase. Eu estava na rua, eu estava no trabalho, e enfrentei tal circunstância, e veio à minha mente, é uma palavra, um versículo, é uma verdade de Deus, é um sopro do Espírito Santo, e eu estava sensível a isso. Então eu mergulhei naquele veio. E Deus respondeu, e Deus fez, e Deus falou, e Deus me usou, e Deus abriu as portas, porque eu estava sensível, já que eu estou conhecendo as coisas. Se eu fosse Arão, eu teria que dizer, Deus me perdoa. Me faltou esse conhecimento de que o Senhor continua falando, e que com Moisés o Senhor ainda fala face a face, Senhor. Se eu tivesse me lembrado desse conhecimento, ou se eu tivesse arquivado esse conhecimento, eu não teria sido tão insensível de me levantar, de me insurgir contra o teu servo. Ah, Senhor, eu quero isso. Eu quero que as pessoas à minha volta recebam algo de ti, porque eu sou teu servo. Porque eu recebo tua palavra em sonhos, em visões, e ainda que eu seja um menino, eu vou dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor está entendendo, Deus? O Senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que eu vou avaliar o que o Senhor está dizendo. Eu estou dizendo, eu vou ouvir. O que o Senhor falar, eu vou ouvir. A mãe dizia para o menino, você está me ouvindo, menino? Olha para mim, você está me ouvindo? Ela não estava em dúvida. Ela não estava achando que o menino é surdo. É o filho dela. E ela repetia pela terceira vez, você está me ouvindo? O menino sabe o que, que a mãe está falando. Você sabe o que, que aquela mãe estava falando. Você entendeu, você recebeu. Ah, Senhor, eu quero ser uma pessoa que te ouve em sonhos, em visões, que te ouve por conversar face a face com o Senhor. E eu entendi que isso começa com o conhecimento. Eu quero estar mais sensível, Senhor. Senhor, a vida inteira eu estou ouvindo no teu evangelho que eu preciso pertencer ao corpo, me relacionar, que eu preciso servir uns aos outros, que eu preciso abandonar algumas coisas. A vida inteira o Senhor tem falado comigo, eu não quero ser insensível, eu quero ser sensível. À minha volta tem pessoas que não te conhecem, à minha volta tem pessoas que estão indo para o inferno. Senhor, eu quero estar ali e ser sensível. Quem sabe a única coisa que eu posso fazer é chorar por aquela pessoa. Quem sabe eu não consigo nem falar com aquela pessoa, nem ter acesso. Mas eu quero, de longe, ser sensível àquelas pessoas que estão sofrendo na Venezuela. Ser sensível àquelas pessoas que estão lá na liderança da nação, ao meu presidente, aos líderes, às autoridades. Eu quero ser sensível àqueles que estão dando problema à nação. Eu quero interceder, eu quero orar. Eu quero ser uma pessoa sensível. Então, eu saberei como me posicionar. Se é para orar para alguém, se é para evangelizar alguém, se é para estar na comunhão com alguém e servir meus irmãos, se é para estar mais vinculado ao corpo, seja num pequeno grupo, seja na célula, seja num culto, seja num estudo, eu decidi me posicionar. Eu saio daqui hoje pela manhã decidido, eu não quero ir tocando a vida, e onde eu puder encaixar, eu coloco as coisas de Deus. Eu não quero estar no culto e sentado, insensível, só deixando o tempo passar, só vendo se vai acontecer alguma coisa legal hoje. Não, eu decido, eu não quero ser uma pessoa insensível. Eu quero cada palavra, cada música, cada louvor, cada tempo, cada pessoa que chega perto de mim, eu quero estar sensível. Ao sair daqui, durante a minha semana, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de escola, minha família, minha vizinhança, eu quero ser uma pessoa sensível. Por isso eu vou buscar conhecimento do teu reino, da tua palavra. Eu vou entender. Senhor, eu também tenho um probleminha lá com a minha família e eu estou quase agindo igual Miriam e Arão, sem sensibilidade, me insurgindo. Na verdade, aquilo é só uma desculpa. Eu estou cheio de coisinhas que eu fui juntando, sabe? E aí, uma hora, cai uma coisa que eu acabo julgando aquilo e é o bode expiatório e é o meu canal de extravasar. Mas, na verdade, Senhor, eu me esqueci. Quem é essa pessoa? Aquele parente não é um Moisés. Aquele parente nem é flor que se cheira. Mas eu me esqueci de como eu posso me posicionar. E estou criando uma intriga, e estou nutrindo um probleminha, uma coisinha aqui em família, igual aqueles dois. Será que o Senhor vai ter que vir no amanhã, não daquele jeito, mas quem sabe, pelo menos com uma mensagem? E fala assim, eu continuo falando, filho. E você não tem me ouvido. E você não é sensível, porque você não me conhece. Então você não se posiciona. Então pode acontecer o que for. Você vai, Maria com as outras. Você, é assim, o mundo é assim, né? Jovem, né? Esse tempo, tempos modernos. Você vai, você não tem como se posicionar. Ou se você tentar se posicionar, você só vai ser o retrógrado, você vai ser só o conservador, vai ser só o cara chato, a pessoa que... Eu quero que você seja um que se posicione como sal e luz. E eu vou te levar a se posicionar como, não o contrário, o que discorda, mas como quem é luz nessa terra. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida cristã. Nessa quarta-feira, nós vamos estar reunidos todas as células. É o último encontro de treinamento das células, dos líderes de célula e dos irmãos das células. Dos irmãos das células e dos que não participam de células. Aberto aos visitantes, aberto aos irmãos que estão começando a frequentar a igreja. Mas nós vamos fazer uma grande celebração quarta-feira, selando um propósito de vida. Nós vamos andar em pequeno grupo, nós vamos andar em pequenos grupos, nós vamos cuidar do acolhimento. Você deve ter visto um painel que está fixado ali fora. Se você perguntar para duas pessoas, certamente você vai encontrar, talvez no máximo a terceira, você vai encontrar alguém que sabe te explicar o que é aquele painel lá. Mas quarta-feira você vai ver isso funcionando mais na comunhão do corpo. Eu decidi ser sensível. Eu não posso lá na frente... insensível, cauterizado, descobri que a vida inteira eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas, de receber e de dar, e eu preferi correr o dia inteiro, me cansar e não ter tempo. Senhor, venha o temor do Senhor sobre mim. A mim que estou pregando essa palavra. E que posso encontrar alguém que diz assim, mas o pastor não falta em nada, o pastor não falha em nada, o pastor está envolvido em tudo. A mim eu preciso ir para diante do Senhor, receber essa palavra, dizer, Senhor, aonde eu preciso te conhecer mais, estar mais sensível e me posicionar. A cada um de nós aqui, irmãos, nessa manhã. Volta, por favor, o quadro, Mateus. No conhecimento, eu preciso gerar interesse, ter curiosidade pelas coisas do reino e me dedicar ao estudo. Então eu decido me comprometer com a escola, estudar a palavra. Na sensibilidade, eu decido buscar os dons do Espírito, eu decido ter uma vida cristã genuína, eu decido ter mais intimidade. Me ensine, por favor. Alguém me ensina, por favor. Me ajuda. Você me ajuda, por favor. Lá no pequeno grupo você vai encontrar alguém que você vai poder dizer assim, me ajuda a ter mais intimidade. E você vai encontrar alguém assim, nós vamos caminhar juntos. E você vai desenvolver, descobrir mais intimidade com o Senhor. Mais louvor, mais adoração. Na palavra posicionamento, eu vou me levantar como uma pessoa proativa. A geração que estamos vendo é uma geração de pessoas reativas. Você tem que motivar, você tem que passar a mãozinha na cabeça, você tem que estar balinha e pirulito, você tem que prometer um negócio assim, ah, mágico, fantástico, então essa pessoa vem e reage. Não, eu decido não ser uma pessoa assim. Eu sei de uma missão, eu sei de um chamado, eu ouço a voz do Senhor, eu não sei o que fazer ainda, mas eu vou perguntar ao meu sacerdote, eu vou perguntar ao meu amigo, eu vou perguntar ao meu pai, eu vou perguntar ao meu líder, eu vou perguntar aos meus irmãos e eu vou aprender, eu vou ter conhecimento. E eu vou me posicionar de outra forma, Senhor. Até nos assuntos com a cunhada. E eu vou mudar a minha forma, minha posição, minhas atitudes. Eu vou ser uma pessoa proativa. Porque sou sensível, porque estou conhecendo mais do Senhor, que é o Senhor quem faz, como o Senhor faz, do jeito que faz. O autor aos Hebreus diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Feche os teus olhos. Ore por um tempo nesta manhã.